3859, contato radar, saída Arbor, o TAN 3859, suba para o nível 340, TAN 3859. Reação 340, TAN 3859. Lema 312, chame o centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 2.85.2545, bom dia, senhor. Bom dia. Acontece, né? Proa de Elefo, TAN 3859. Oi, Elefo, TAN 3859. Sabida, sou a ILF-X-Ray 1060-250. Telema 250, chame Torre, Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86, até já, obrigado. Até. Controle Salvador, é o Papa Romeo até Oscar Tango, bom dia. Bom dia, Papa Romeo até Oscar Tango, sonho de identificação, desça para o nível 070, o QNH no 023, ao cruzar o nível 280, reduza para 2509. 070 invertida, ajuste no 023, confirma a informação para o hotel. Ao cruzar o nível 280, reduza para 2509, o hotel Oscar Tango. Ok, ao cruzar o 280, reduz para 250, o hotel Oscar Tango. Onde o contato com o centro Recife agora para uma autorização, por favor? Vai. 8 para correção deriva, curva direita 5 graus, o rumo 98. Turno 4, desça para 3 mil pés, o QNH no 023. 3 mil, com 23, 5, 4, no 4. Webjet 6729, observe o pouso do Airbus da Oceané após alinhar e manter 1-0. Pronto para cópia. Autorizado para Marte 400, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Brite, primeira curva à direita após a decolagem. 5200 é o código transponder inicial, 5200, e o controle 120 decimal 8. O 5 a bordo, afirmativo, só confirmando, transponder 5200. Se encontra. que já está acionado para o táxi, vai chamar a torre 186, Sierra Kilo-India. Uma 98, corra à esquerda, proa 180, limite localizador. Brazilian Air Force 2325, fly head Bonf intersection, report ready for descent, altimeter setting 1023. Uma 98, curve à esquerda na proa 140 para interceptar a final ILS X-ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Brazilian Air Force 2325, correct, and you clear to fly direct Coral intersection. De pronto, Sierra Kilo-India. 250, bom dia, táxi Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette 02, 62, tudo bem. 9. Quatro no quadro, esse para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado procedimento, reportaremos estabilizado 54 no quadro. 121, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 28260, 5221, obrigado. 198, check 3, posto, chame torre 118, decimal 6. Até o Catango, desça para 3000 pés, QNH 1023. 3023, para até o Catango. Firma. Gente, o Mike é com Juliette. 58, chame o controle, 120, decimal 8. 08, bom dia. Bomba 98, check trem, pouso autorizado na 10. O vento é 140 graus, 149. Isso pode passar travado, tudo posto, pistola 0, rumba 98. Oh. Minha venda é, pode voar Lendo Bridge, 1679. Ao cruzar 2000 pés, pro de Leda, Web 6729. Quatro, chame nos canais Tango 18, alterna Tango 105, Olympus 45. 45, chamará canais Tango 18, alterna. Gente, aguarde autorização para decolagem, Sierra Kilo-India. Devido a tráfego executando o mesmo perfil de subida que o seu, aguarde a liberação do controle. Catango, confirma, autorizar para o de Duna, hotel Catango. Sim, Matheus, está curvando para Duna, o hotel Catango. Fica com Juliette, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 080, limite radial 300 de Salvador. Fica com Juliette, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 070, limite a radial 310 de Salvador. Com Juliette, desça para 3000 pés. Esse 414, chame torre 118, decimal 6. 18654, boa. Boa. Muito bom dia, trip 5414, estabilizou no externo, baixado ou travado? Trip 5414, bom dia, continua aproximações do Maripo Salim. 75414. Delta Katango, inicie redução para 1809, se possível. 1-8-0 para o Delta Katango. Negativo, Kilo Índia, nós temos agora uma ordem de sequenciar e decolar para o sul só de 5 em 5 minutos. Tráfego da web decolou 5803, você vai decolar. 198, Solo Zuno 302, tem condições de livrar a esquerda? Livrar a esquerda, parte militar ali, frequência. Aquele índio tem condições de decolagem de imediato? Livre decolagem no 7, vento 140 no 3. 354 no 4, continua a aproximação, essa maria o eixo de pouso livre, tá? Decolando no 7 não vai interferir. 754 no 4. Seguro, o controle Salvador 120, décima 8, aciona 5065. Planejamento correto, portão 05, chama pronto, voo no 073. Solo, bom dia, voo no 983, com a informação mais. Voo no 983, bom dia, Guarulhos, nível 360, número 12 para costa, aguardando. Aguardando, 93. Oxenemia 311, cópia. Escuta, 311. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, UP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge, o controle Salvador 120, décima 8, aciona 5011, Oxené 63, 111. Autorizado Guarulhos, nível 360, subida da El, Atendulo 16, Belo Horizonte, depois curva direita após, aciona 0-1-1, controle de 5-8. Correto, confirmando a perfil de subida da El Leda com Bridge, nível 360, chama pronto, portão 06, 63-1. Da El Leda após Bridge, 63-1. Passou pelo externo, o hotel Escatango. Confirma da torre. Passou pelo externo, o hotel Escatango. Livre base pela direita no 7, hotel Escatango. Base pela direita, 1-7, hotel Escatango. Meia 729, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Recife 125, bom dia. Ski Yankee Uniforme, desça para 2.000 pés. 2.000, 0 graus, 139. Livre pouso no 7, para trás, catamba. Yeah. É. Salvador é o gol 397. São Paulo com Goiás, nível 360, número 2 para cópia aguardando. 360 aguardando, tem a saída prevista? É a Tael Leda Bridge. Leda Bridge, obrigado. É um pouso no 0 ou no 7? 7. Não copiei. 3 coordena com a equipe de pátio após a passagem do ATR da Trip, a retaguarda que ingressa no pátio, iniciando 05, chama ataque. 5414 pousou ali, viu? 5414 ao solo. 5414 na escuta da torre? Afirmo. Estamos solo, nos dois 1 decimal 9. 2 decimal 9. 5414 ingresso Juliette, remoto 1-4. Juliette, remoto 1-4. 93, cópia. 93. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, antes do 1-6. Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. O controle Salvador 1208, aciona 5055, 1983. Possível 983, autorizado Guarulhos 360, conforme plano, da El Leda, Leda Bridge 208, aciona 5055. Planejamento correto, portão 01 no chama pronto, voo 1983. Chamará 93. Remoto 1-4. Remoto 1-4. Papa Uniforme, Índia Delta November, é o controle. Delta November, vamos descer na Maracai. Acionado 2000, em acessão para 2 do país. Índia November, confirme procedência, destino e pessoas a bordo. November, Mike Eco, POB único. Destino Serra November, Max Juliette. Gente, Índia Delta November, acione código 0211, suba para 2000 pés, atento à área proibida de Camaçari. O Índia Delta November, e confirme estimado de pouso. Acionado 0211. Estimado de pouso 14, 1-4. Serra Quilo Índia, chame o centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, Serra Quilo Índia, boa. Boa. Horizonte, após BH 3, já pode ter posse de carro. Decolagem da 1-0, curva à direita, pode subida da El, Leda, Leda direto Bridge, está interceptando a Tesouro no meio. E o controle 1-2-0, décima 8. Transponder 5073. Autorizado São Paulo Congonhas nível 360. Up Zulu 16 até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, Trive. Após Trive, Poços de Caldas. Decolagem vai ser da 10, curva direita na saída da El Leda, Leda Bridge. O controle em 1208, transponder é o 5073, o gol 1397. Correto, gol 1397, e pode para o custo de acionamento? Portará, 397. Para o táxi com 1073, táxi 139, 2 horas e 45, alterna com... Gente, gol 1073, táxi lento. via 4, Índia, chame a torre, enquanto espera dar uma 0, 3, 2, 6. Aqui, Uniforme Índia Delta November, eu confio em intenção manter 2 mil pés até o destino? Negativo. 2 mil pés aqui até a saída do terminal. Tente ir após? Após 4.500. Tente 4.500 pés, confirma o POB? POB único. Tente. Quem aqui, uniforme, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Agora no localizador. No 073, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento no 40 graus, 159. Confirmando a gente, né? Sim. Bona 073, decolou zona 5, controle 1208. 1208, boa. Salvador, bona 073, vai passar 2. 073, contato radar, suba para nível 340, vetoração a fim de permitir sua subida, curve à direita na proa 150, o limite ao cruzar o nível 080 autorizado pro Dilida. Confirme o voo 073. Turno 073, está em contato radar, suba para o nível 340, está sob vetoração devido a tráfego, curve agora na PRO 150, mantenha presente PRO até cruzar o nível 110 após Leda, o gol no 073. Gente, então, curvando agora na PRO 150 e manterá... Até o 150 após Leda, confirma? Até o nível 110 após Leda, o gol no 073, informa tráfego. Tráfego 1 hora, 5 milhas, rumo sudoeste, mantém nível 100, tipo um bandeirante. Gente, até o 110 após Leda, o gol no 073, mantendo pro agora 150. T3896, acione a identificação, autorizado pro de ITAP, desça para 2 mil pés, o general no 023. ITAP 2, eu peguei contato com o centro, não peguei. Center. Que uniforme chame Torre Salvador 118 decimal 6? 18-6, whisky aqui uniforme. 1073 autorizado, pro de Leda. Pro de Leda, gol 1073. Autorizado, base pela direita no 7. Autorizado, base direita no 7, whisky aqui uniforme. Gol no 983, pushback acionamento no 01. Salve, Salvador, CNN 319, está no porão 5, portão 3, solicita o acionamento na posição. Confirme a aeronave que chegou anteriormente? Anteriormente, seu gol no 983, no 01 para o pushback acionamento. Autorizado, gol no 983, chama pronto para o táxi. É, chama táxi no 983. Confirme a próxima aeronave? É o 140, Recife 350, já aprovado, está pronto, passa. Autorizado Recife, nível 350, Operuísk 58, aerovia. Decolagem não no zero, primeira curva esquerda. Realiza o perfil da subida pública com transição Aru. Controle 1208, aciona 5110. Sendo 63, 461, 140. Zero, Pucaru, colado esquerda, 458, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, é o número 2 no nosso setor, livre acionamento na posição, aguardando para o puxo. Primeiro acionamento aguardando o puxo, escaneia 311. Romeu, Juliette, Romeu. Salvador conquista, no 065, qual o passe e a pista que decola? Torre. Passe, passe, você Romeu, Juliette, Romeu, autorizado, vitória da conquista, o nível 065, viso